Mas, se foi notório que aquele boi dantes era escornador e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi. Porém, o morto será seu.